lá está a Silvana sentada na varandinha do mar. O seu pente é um triste cardo, a sua vida é chorar. Encruzou-se na cadeira, à espera de quem passar. Passa o vento, passa a vela, Silvio não pode tardar. Pôs o dedal no regaço, o sol seu cabelo doira. Quem geme nela por ela é o bucho da dobadoira. Nem silvas borda Silvana, nem recortes nem matizes. Seus olhos agulhas de aço picam espumas felizes. Seu coração pequenino deita um fio de fumo. Navio não é pela certa que não há traça de rumo. Silvana, prende esta saia nas silvinhas da maré. Tens sinais de anjo na cara e de cabrinha no pé. Mas Silvana não se rende a palavras deste mundo. O seu castelo de cisma é uma nau que foi ao fundo. Já lá racha à meia-noite o sino do mar salgado. Silvana pega no cardo, acaba o seu penteado. Agora sim que Silvana é Silvinha de Silveira. Fica toda espinhadinha, desde os pés à cabeleira. Então Silvio, que ela dorme como no reino da glória, vem de gaitinha de furos tocar na sua memória. Oh, que sons bem combinados, que canto celestial. Parece a fonte a correr na cova do seu dedal. Toca a flauta e tu, Silvana, queima o teu pente dorido. Sirva-te o mar de cabelo, Silvio navio perdido. Silvio navio perdido.